O que você faria no cume do Everest? No mundo da alta montanha, é mais importante ser montanhista ou parecer montanhista? Qualquer pessoa pode ir ao Everest? Como está a relação entre os montanhistas autônomos e as expedições comerciais? Quem já foi para o Everest? Falando de Vila Velha, Espírito Santo, eu sou Renan Alves, escalador, hein? Falando de Vitória, eu sou Lúcia Conrado, escaladora. Já assisti o filme, lógico. Eu sou Lucas Budemender, falando de São Paulo, sou sócio do Clube Alpino Paulista há 10 anos e assisti o filme ontem. Eu sou Luciano, sou escalador em rocha, sou editor da revista Blog Escalada e eu assisti o filme na cabine para a imprensa que a Universal Pictures cedeu. Meu nome é Luciano Pires, eu tô aqui em São Paulo, eu pratico montanhismo, mas eu tô assim, on hold, né? Tô sem ir pra montanha há um bom tempo, porque eu resolvi virar empresário desde 2008, que foi quando eu fiz a minha última loucura. Eu não consegui mais voltar para as montanhas, eu acordo todo dia pensando nas montanhas, esperando uma oportunidade de conseguir retornar, né? Vamos ver se eu consigo. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o filme Everest. Se você ainda não viu o filme, corre pra ver, porque nós vamos falar tudo o que for possível pra gente, inclusive o final. Só que eu tô na dúvida se eu considero isso como estragar uma surpresa, né? Como o filme é baseado em fatos reais, a história tá aí pra gente analisar. Então como é que fica? Seria algo como você querer assistir um filme de Lampião e não gostar de saber que ele morre no final. Não dá. Então se você viu o filme, beleza, você vai curtir com a gente. Se você não viu o filme, corre pra ver. Não sei se vai estar em cartaz ainda quando esse episódio for pro ar. Como todos nós aqui somos montanhistas, a gente vai dar um enfoque maior em cima da parte do esporte, não somente do filme em si. Logicamente, vamos fazer isso depois dos e-mails, né, Lúcia? Sim, com certeza. Então, bora. Minha amiga Lúcia, estamos começando nossa primeira leitura de e-mails, comentários e tweetadas. Para quem quiser entrar em contato conosco via e-mail, como é que faz? É fácil, fácil, fácil. natrilhapc@gmail.com. E se alguém quiser mandar algum comentário pra gente via Twitter? Aí é mais fácil ainda. @natrilhapc. Beleza. Antes de começar o programa, vamos bater um papo aqui e agradecer aos ouvintes que mandaram comentários pra gente pelo site, por e-mail ou pessoalmente mesmo, dando feedback sobre o programa 00, Não Sejam Sem Noção. Dia 21 de outubro, Lúcio, nós teremos as comemorações de podcast no Brasil. E o Na Trilha vai participar também dessa campanha. Nós vamos ouvir agora uma divulgação feita pelo podcaster Léo Lopes, da Radiofobia. No dia 21 de outubro de 2004, foi lançado o primeiro episódio de podcast do Brasil. Passados 10 anos, são mais de 700 os podcasts brasileiros abordando os mais diversos assuntos e atingindo uma audiência de milhões de ouvintes apaixonados. Sim, podcast é paixão. Podcasts apaixonam quem os faz e quem os ouve. Podcasts informam, divertem, educam, mudam opiniões. Podcasts fazem a cabeça. Por isso, convidamos você a celebrar conosco no dia 21 de outubro estes primeiros 10 anos, divulgando e acompanhando a hashtag Dia do Podcast. Mas peraí, você não sabe o que é podcast? Então acesse agora diadopodcast.com.br e comece a viajar conosco. O Dia do Podcast é uma iniciativa coletiva para promover o podcast brasileiro. Poxa, Poxa, que legal. Para você participar dessa campanha, que nada mais é que apenas uma divulgação de podcasts, basta você usar a hashtag Dia do Podcast em qualquer publicação que você fizer. Seja no Facebook, Twitter, Instagram. Gente, falando de hashtag, deixa eu fazer um comentário rapidinho. Olha, eu sou uma analfabeta dessas mídias sociais. Outro dia o Renan me deu uma aula do que era Twitter. Eu fiquei encantada. A tal da hashtag é poderosa. Procurem saber disso. Vai lá no Twitter, usa essa tal da hashtag. Funciona mesmo. A gente teve muitos feedbacks positivos e foi algo que me surpreendeu pra caramba, porque eu não esperava tanto retorno. E eu queria agradecer primeiramente as pessoas que comentaram no nosso site, que foram o Mauro Segura, a Clara de Souza, Anderson Couto, o Thiago da Trilhando Montanhas e o Leandro Amorim. Ah, mas também temos que agradecer a contribuição daquelas pessoas que tiveram a oportunidade de falar pessoalmente com a gente, nos incentivando, dando opiniões, sugestões e críticas. Luciana Brunoro, Lucila Gomes, Carolina e Ronaldo Faustini, Anselmo Paste e Marco Labate. Pois é, galera, continuem participando, divulgando para esportistas, ou que não sejam esportistas, de outros esportes. A gente quer mesmo conhecer essas pessoas que praticam qualquer outro tipo de esporte outdoor, que às vezes as pessoas têm uma ideia de que é complicado, e a gente possa conversar aqui e, de fato, descomplicar esse esporte. Poxa, não só isso, né, Renan? Tem aquela turminha que tá na dúvida, vou começar um esporte ou não, qual? Ouve uma trilha, quem sabe você se encontra. Eu queria agradecer também a Lígia Couto, porque ela fez aí o início da arte da nossa logomarca. E também agradecer ao Fernando Salgado por finalizar esse trabalho aí. E, particularmente, eu gostei pra caramba da logomarca. Ficou bem, ficou bem comunicativo. O Fernando Salgado, olha, ele teve uma paciência de Jó comigo, viu? Primeiro e-mail enviado. Douglas Agnoletti, publicitário, 28 anos, mora em Cachoeiro de Itapemirim, fica aqui no sul do estado do Espírito Santo, gosta de fazer trilhas, tem interesse sempre em conhecer novos lugares e spots outdoor. As pessoas, de modo geral, praticantes ou entusiastas de esportes radicais, precisam ouvir este podcast, bem interessante, descontraído e informativo. Abordando um tema citado, digo que presenciei com meus próprios olhos a falta de noção de alguns nas trilhas. Fiz o Pico da Bandeira, pelo lado mineiro, nesse ano, e encontrei embalagem de biscoitos e garrafas plásticas jogadas pelo caminho. Lamentável atitude. Acho que, além de uma questão ambiental, tem todo um lado educacional. Normalmente se aprende com, sei lá, 5 ou 6 anos, a cuidar da natureza, plantar árvore, e depois que cresce, se esquece desses ensinamentos. Continue o projeto, fico na expectativa pelo próximo programa. Isso aí, Douglas. Obrigada, viu, pelo seu feedback. Legal pra caramba. Eu respondi o e-mail dele, falei que eu também estive esse ano lá no Pico da Bandeira, vi bastante sujeira, isso desmotiva mesmo. Só que eu vou tentando fazer minha parte, né? Se eu vejo algum lixinho lá, pego, jogo na lixeira, tento conscientizar aqui e ali. E aquilo que a gente conversou no episódio piloto. Vamos lá. Segundo e-mail. Lucas Bildenbender. Inclusive, o Lucas, ele participa hoje desse programa que a gente gravou, mas o feedback que ele deu do episódio zero ficou bem legal. 26 anos, São Paulo, alpinista, sócio do CAP. Cara, animal, gostei muito. O formato, dinâmica, tudo muito show. Gostei demais do tema. Só tenho uma observação em relação ao conceito / conteúdo. E num comentário, a Lúcia até fez a ressalva em relação a isso. A propagação de informações pela internet é bacana, mas também é muito perigosa. Se falarmos em valorizar a formação, conhecimento, técnica, etc., acho dúbio fomentar a pesquisa aberta e sem filtro, sem crítica. E essa crítica vem através de conhecimento, fundamentos e experiência. Mas é isso, é só uma chatice minha. Ficou muito show, parabéns. Olha, Lúcio, eu não considero uma chatice dele, não. Depois que conversei com ele, realmente dá pra ver que hoje o Google e o doutor YouTube, ele ensina tudo, né? E se você não faz uma pesquisa direcionada, se você não se especializa, você pode pegar alguma informação errada e se meter numa enrascada, não acha não? É verdade. Na verdade é que você tem que fazer uma consulta e não pegar a primeira informação que vem pela frente. Você pega a primeira, vai na segunda informação e aí sim você fomenta a sua opinião sobre aquele assunto que você está pesquisando. Isso aí. Mas valeu, Lucas. Obrigado, viu? Obrigado. Continua mandando e-mail pra gente. Paulo Vitor Novaes, Vitória, 24 anos, contador, professor universitário. Olha aí. Iniciante em esportes de aventura. Achei muito profissa a edição e tô falando sério. Eu estava acostumado com a edição no Nerdcast, que é top. Pouco depois passei a acompanhar os escrachados do nosso cast e também o Na Porteira Cast. Assim, eu posso dizer que, sobre edição, transições e músicas, você mandou muito bem. É, o Paulo Vitor ele fez um e-mail aqui bem extenso, pontuando várias coisas, mas no geral foi dando um feedback muito positivo do programa, mostrando alguns pontos que a gente falhou, e eu já sabia dessas falhas, e eu só que estou comentando aqui porque eu pedi ele para ser bem crítico mesmo, mas ajudou muito. Valeu, Paulo Vitor. Ah, ele até faz uma ressalva aqui. Poderia contribuir com Na Trilha no ano que vem. Eu te falei que eu vou fazer um mochilão, né? Vai ser doido. Então, quem sabe não participo contando essa experiência. Pronto, parei de falar. Forte abraço, Paulo Vitor Novaes. Beleza, Paulo Vitor. Eu espero que você possa ter muita história pra contar pra gente aí. A gente precisa disso. Helder Pimentel mora em Vitória, em Fradinhos, e é escalador também. Ele começou o e-mail dele assim: considero primoroso iniciativa como esta. Parabéns pela iniciativa. Sugiro que a publicação esteja disponível nos aplicativos de podcast. Realmente, a gente ainda não tem Na verdade, isso aí é uma configuração que tem que ser feita ainda. Não entendo nada dessas configurações. Tô buscando aí formas de configurar isso. Por enquanto, a gente conta com a compreensão dos ouvintes aí, mas daqui a pouco a gente vai mudar e migrar essa plataforma aí. Pois é, Renan. Então, o Helder acrescentou assim: ah, só vou divulgar quando Na Trilha estiver publicado no software. Ah, Helder, pega leve. Divulga a gente. Não, aí. Pô, cara, aí não. A gente agradece essa contribuição aí. E logo, logo vai ter essa facilidade aí. Porque o podcast, Lúcia, ele, pra pessoa ouvir, ele tem que dar essa facilidade, né? Sim. E o Helder, ele foi bem crítico com isso também, né? A questão de o tempo, né? Não só o Helder, como outras pessoas falaram do tamanho do áudio. Ah, Renan, por que você não faz um de meia hora? Por que você não faz um de uma hora de 40 minutos? Tá muito grande. Bem, muita gente que tá ouvindo Na Trilha não era ouvinte de podcasts. Poucas pessoas, assim, que a gente apresentou, conheciam que era o podcast. É verdade. Né? E geralmente, deixa eu dar uma dica, você não precisa parar a sua vida, você não precisa parar o seu trabalho, parar o que você está fazendo para ficar na frente do computador para ouvir. Você pode ouvir o podcast com uma música de fundo. Né? A intenção do podcast é essa, você vai ouvir a hora que você quiser. Eu costumo ouvir muito podcast quando eu estou indo para o trabalho, quando eu estou lavando vasilha, lavando louça. Peraí. Quem vai falar de verdade que você faz isso quando você tá lavando louça é a Carolina, né? Ah, mas ela... ele tá dizendo que lava a louça. Vocês acreditam? Eu lavo, vai sim. Responder eu lavo, sim. Sou um cara aprendado. Não, o cara que vai ouvir podcast, ele não precisa parar a vida dele pra fazer isso. Né? É um tempo livre que ele vai ter. É, eu também ouço quando eu tô indo pro trabalho, voltando do trabalho, arrumando a casa, fazendo almoço, assim, nesses momentos, né? E é uma companhia. E o Helder, ele pontuou várias coisas aqui, deu várias sugestões de programa no futuro também, a gente eu já salvei aqui, quem sabe na mais pra frente aí vamos ter esses assuntos aí discutidos. Obrigado, Helder, aí pela participação, continue mandando e-mail pra gente e não espera só sair lá nos agregadores não, divulga antes também, por favor. Isso aí. A Tânia Reis mandou um e-mail pra gente, um e-mail muito legal. Mineira, da cidade de Divinópolis, é ouvinte de podcast, curte viajar. E ela começou assim: a ideia do podcast é fantástica, o clima entre vocês é uma delícia, descontraído. Me senti como se tivesse sentado ao lado de vocês. Tem muita gente que ainda não sabe ou não acredita, mas a primeira gravação do episódio zero, nós fizemos cada um em nossas casas, né? Eu na minha casa, a Lúcia na casa dela, e o Hermes na casa dele. Pois é. Então, que bom que ela teve essa percepção, teve. Né? Teve. Outras pessoas falaram a mesma coisa pra mim. Inclusive, outras pessoas que eu já abordei pra participar de alguma gravação. Aí a pessoa pergunta, a primeira coisa que a pessoa pergunta, a gente vai sentar onde, tomar uma cervejinha pra gravar o... Não, não, você na sua casa, eu na minha, e o Renan na dele. Ah, é assim que você... É porque muitas vezes não dá pra pessoa tá disponibilizar o tempo, né, cara? Por exemplo, esse programa que nós vamos falar hoje, os Lucianos e o Lucas estão em São Paulo e nós dois aqui no Espírito Santo. Então, os três estão em São Paulo. Então, isso... presencialmente seria muito custoso. E a internet tá aí para ajudar, né? Ela falou, achou um pouco redundante. Ela acha que a gente poderia ser mais sucinto. Poderíamos também ser mais sutis em algumas abordagens. Eu já imaginava que muita gente poderia falar dessa abordagem de redundância. Mas esse programa foi só pra gente lançar a ideia, né? Olha, tinha quase um ano que a gente tava... Tinha um ano e meio, na verdade. Um ano e meio, pois é, tinha um ano e meio que a gente estava fomentando aí a ideia para colocar no ar e tal, até que eu parei e falei, ah, não, peraí, vamos fazer? Chamei a Lúcia concordou, chamei o Hermes também, nem pauta a gente fez. Então, daqui para frente, vamos considerar somente esse programa de hoje como o primeiro mesmo. Ela colocou assim, não estou acreditando que a gravação foi feita separada. Fantástico! Olha aí. E ela colocou assim, esses são os comentários de uma pessoa que não faz parte dessa tribo, uma sem noção, mas que acha interessantíssimo o tema, bem como os corajosos que praticam estes esportes. Sucesso para vocês. Obrigada, Tânia. Adoramos a sua... Poxa, obrigada mesmo. Nossa, o e-mail dela é imenso, tá, gente? Ela é muito criteriosa. Pois é, galera, continue mandando e-mail pra gente, essa é uma forma da gente melhorar a nossa produção, os temas, manda sugestão pra gente e... Dessa forma, a gente vai continuar na trilha. Isso aí. Vamos pro programa? Vamos lá, manda bala. Monte Everest é a maior montanha da Terra, né, com 8.844 metros. Ele tem 15 rotas de ascensão, porém as duas mais principais, mais comerciais, digamos, né, que é uma do cume do sudeste do Nepal e a outra pelo cume nordeste do Tibete. É isso mesmo? Tá errado. Então me corrija aí. O Everest ele é o pico mais alto do mundo, mas ele não é a maior montanha do mundo. Olha, e qual a diferença disso aí? É da onde está a base dele até o topo. Tem uma montanha que faz parte do Seven Summits, se eu não me engano, que ela tem 2.000 e poucos metros acima do nível do mar, mas para baixo do nível do mar ela continua ainda, não sei, até mais 6, 10 mil, alguma coisa assim. E essa medição eles fazem do centro da Terra até o topo dela. Nesse caso aí seria o Chimborazo. Que ela seria mais alta porque ela está realmente na linha do Equador, né? Exato. E aí a distância do centro da Terra até o pico é a mais alta de todas, né? Deixa eu só botar um comentário aqui, só pra eu botar em perspectiva aqui. Eu tô vendo que eu tô no meio de umas cobras aí e eu não sou cobra, cara. Deixa eu só situar aqui. Mas nós também não, Luciano. Só essa definição aqui. Quando eu falei do esquema do montanhismo, aliás, no meu livro tem um estresse, tem uma certa discussão, porque quando eu lancei o livro e comecei a fazer as palestras todas, vieram alguns malucos pra cima de mim, me acusar de que eu tava dizendo que eu subi o Everest, que eu tava dizendo que eu era montanhista e tudo mais, e saiu uma puta discussão. Onde a coisa mais sensata que se colocou ali foi uma definição que veio do Orley, o professor Orley lá do Sul, né? E a definição do Orley foi exatamente isso. Falou, cara, montanhista é um cara que ama a montanha. Não importa se ele tá lá na montanha subindo ou se ele faz disso o tesão da vida dele, né? Então, eu tô muito mais para um montanhista que vai na montanha fazer um trekking, faz uma escalaminhada, mas que não se mete a fazer escaladas técnicas, fazer alpinismo e tudo mais, né? Então, a minha relação com a montanha é o amor pela montanha. Eu fui pro Everest até o campo base, eu fui até o Aconcagua para tentar chegar no pico do Aconcagua, mas eu não considero que isso tenha sido alguma coisa próxima de uma escalada, né? Na verdade, é mais uma escalaminhada, né? Caraca, Luciano, eu não vi o nível que você teve de aprofundamento de instrução com relação ao montanhismo, termos como escalaminhada, não imaginava ouvir você falando. Eu, na minha opinião, acredito que a gente pode... definir o montanhista esportista como um montanhista apaixonado? E aí? É, ué. E aí, ele precisa estar lá na montanha arriscando a vida e subindo pendurado numa corda? Ou o fato de eu caminhar até o pico do Agulhas Negras me torna um montanhista, né? E eu sou certo. Muito soft, né, cara? Meu montanhismo é de... é de quem chega no campo base e tá feliz da vida, né? E vai ser super importante pra gente essa posição também, do montanhismo apaixonado. 1921 foi a primeira expedição britânica pro Everest. Confere? Foi. Confere. Isso Sim. mesmo. Isso não quer dizer que tenha chegado ao cume. Foi a primeira expedição só. Edmund Hillary e o Sherpa Tenzin Norgay, eles foram os primeiros a chegar ao cume, acredito eu, que a descer também em 53, que parece que antes teve uma outra expedição que os caras subiram e nunca mais desceram. Eles desceram, só que eles morreram no meio do caminho. Tem um filme que é um documentário do National Geographic, que é A Busca, e tem o nome do montanhista que me fugiu o nome agora. É o George Mallory. George Mallory. Quando deu um calor imenso lá no Everest, que baixou o gelo, acharam os restos mortais dele. Esse era o cara que tinha a foto da esposa, né? Isso mesmo. Só que não encontraram a foto com ele quando encontraram o corpo. Então, supõe-se que talvez ele tivesse chegado ao cume. É, mas a discussão lá era o George Mallory e o Andy Irvine, é o nome do outro garoto. Eles tinham um grupo grande que foi pra lá. Era outra dupla que ia subir. Esses caras acho que tiveram algum problema de aclimatação e voltaram. E o Mallory e o Irvine continuaram subindo. E eles foram vistos a caminho do campo do pico do Everest, talvez a 8 mil metros de altura, alguma coisa assim, quando pela luneta o pessoal conseguiu ver os dois lá em cima. Depois eles nunca mais foram encontrados, não voltaram, ninguém sabe se subiu ou não. E a tese lá é o seguinte, é que se eles tivessem subido, eles teriam batido fotografias. E se o corpo deles fosse encontrado, provavelmente a máquina estaria com eles e o filme teria sido preservado pela baixa temperatura, né? E aí o pessoal começou um esquema de busca aí, durante anos eles tentaram encontrar e não teve jeito. Até que um alemão fez um trabalho espetacular e fez um cálculo matemático e determinou um local aproximado onde poderiam estar os corpos dos dois. Olha. E os caras em 99, se não me engano, foram para lá com os mapas do alemão na mão, e encontraram um corpo exatamente no lugar onde o alemão disse que ele estaria, né? Foi quando isso? É, e o pessoal, foi, se eu não me engano, foi em 99. Tem, inclusive, dois livros a respeito, que são... Um deles é sensacional, né? Que é o livro que conta essa busca toda, né? O relato de como o alemão fez para teoricamente, encontrar o ponto onde poderia estar os dois, é sensacional, né? E aí os caras vão para lá e botam um grupo... cruzando aquela região e tentando encontrar os dois corpos. Até que um deles, o relato também é sensacional, que o cara olha de longe e ele vê uma coisa que parece mármore, né? E quando ele chega perto, é um corpo humano que tá ali parcialmente descoberto, é o torso dele, as costas estão descobertas, né? E a roupa toda rasgada e tudo, ele chega perto lá, ele vê que pela roupa é uma coisa muito antiga. E aí ele manda um recado por código pelo rádio, porque tinha um monte de gente lá em cima, para que a turma se reunisse em algum lugar. Então eles estão ali, a turma chega e eles começam a mexer no corpo e encontram uma etiqueta da roupa escrito GM, né? E a hora que o cara viu o GM, quando ele viu que aquilo era George Mallory, ele quase teve um ataque do coração, né? E eles recuperaram muitos dos pertences que estavam lá, mas não acharam a máquina fotográfica. Então ainda existe a chance de que a máquina esteja com o corpo do Irvine, que nunca foi encontrado. Então não há nenhuma certeza se chegaram ou não. Uma coisa que eles descrevem que é muito legal ali, o cara que encontrou, ele descreve o seguinte, ele fala, cara, as roupas que o George Mallory usava ali naquela região são menos quentes do que a roupa que um americano usa na cidade de Seattle hoje no inverno. Caramba. Então você vai ver, cara, é uma botina de couro, é roupa de lã. É à toa que ele ficou lá, né? É inacreditável como é que um cara consegue chegar naquela altitude usando um tipo de roupa que é menos quente do que uma roupa que se usa hoje no inverno normal nos Estados Unidos, né? Ou seja, com o perdão da palavra, cara, aqueles caras naquela época eram foda. Independente dos caras terem chegado ou não, o fato deles serem vistos a 8 mil e tantos metros de altitude em 1929 já é um absurdo, né? 27 ou 29, eu não me lembro exatamente a data. Em relação a equipamento, também falando de roupa, etc., é bem interessante a descrição do Herzog no Annapurna, que ele conta como eles conseguiram as barracas sensacionais, que pesavam só 9 quilos também. Isso já há 20 anos, quase 20 anos depois dessas histórias do Mallory e do Irving. Então, em 95, foram os primeiros brasileiros, Valdemar Niklevitz e Mozart Carton, que alcançaram a marca aí de primeiros brasileiros a subir. Em 96, foi onde se registrou o maior número de alpinistas mortos em um só ano, 19. É, até então, né? É o ano desse episódio do até filme então. Everest, né? É. Inclusive, foi nesse ano que foi registrada essa história aí, que foi contada. Esse ano, depois de muito tempo que começaram as expedições, acho que em 20 anos, é o ano em que o Everest não teve nenhum cume na história. Nossa. 2015? Esse ano. Caramba. Hoje teve uma desistência e esse ano, por conta da avalanche e tudo, terremoto, foi o ano em que não teve nenhum cume no Everest. Olha só. E essa questão dessa paixão, o que move um cara desse, né? Eu compartilho dessa paixão pela montanha também, e que não consigo, para mim eu não consigo descrever com algumas palavras simples o que que motiva um camarada a subir, o que que me motiva a subir para descer. Aí eu poderia até usar a frase que o próprio pessoal do filme usou, né? É porque tá lá, eu quero ir e pronto. Essa é a frase do George Mallory, né, que foi entrevistado por um jornalista antes de ir para lá. O cara perguntou para ele, por que você quer ir pro Everest? Ele falou, porque ele tá lá. Né? Então, esse é o desafio. E essa é uma coisa que a gente sempre enfrenta. Todo mundo vem perguntar. Cara, por que você foi? E a primeira coisa que eu falo é o seguinte. Eu falo, bicho, primeiro é o seguinte. É impossível explicar para alguém que nunca subiu uma montanha o que é o tesão de você subir uma montanha, né? A satisfação que você tem na hora de chegar lá em cima ou no meio do caminho, né? Então, quem nunca foi não consegue atingir um grau de compreensão de quem já esteve lá. E não importa se é uma montanha de 1.500, 2.000, 5.000, 8.000 metros, né? Depois que você está grudadinho na pedra lá e subindo, o que a gente sente ali é uma relação do homem com a natureza e um grau de satisfação que eu não sei se tem coisa igual para explicar o que é essa energia, né? Mas assim, o que não dá para entender é porque ir no Everest é um risco muito grande, né? Pois é, esse fascínio aí que eu queria entender. Como é que o cara, referente ao Everest, é pelo fato dele ser o pico mais alto, é pelo fato de todo esse misticismo, esse fascínio que é gerado pela mídia? O que, é que vocês acham? Eu acho que é uma questão de desafio a si próprio, sabe? Mais do que desafiar a montanha em si, é você sacar até onde você chega nos teus limites, né? E de certa maneira isso é maluco, porque você vê, o cara escala a montanha, chega no topo do Everest com oxigênio. Aí ele vai de novo para tentar sem oxigênio. E depois que ele consegue, aí ele vai tentar por uma rota que ninguém fez, né? E aí atrás dele vem um cara que não tem as duas pernas. Depois vem um cego. Aí vem um menino de 11 anos de idade. Depois vem um cara que quer saltar de paraglider lá do alto, né? Sempre levando para um nível mais acima. Quer dizer, o que mais dá para fazer, né? E eu vejo sempre as pessoas se auto desafiando, né? Quando eu estive lá no campo base em 2001, tava lá o Eric Ruenemeyer lá, que é cego, cara. O cara escalou até o topo do Everest cego, né? O que que um cara cego vai fazer para escalar uma montanha como essa, né? Ele só pode estar se auto desafiando. Então eu acho que tem muito mais a ver com essa, com esse grau de dificuldade que você tem para si mesmo, pro teu corpo, do que com a montanha em si. Eu não vejo muita diferença entre um cara se desafiar a escalar o Everest e um cara que não conhece, que não é um alpinista, que não tá preparado, querer subir Agulhas Negras sem ter nunca ter feito uma montanha na vida, né? Então, se você botar, não dá, gente. É um desafio igual, porque eu tô me colocando numa situação de perigo e uma situação em que eu vou levar meu corpo até o limite que eu posso, né? Em relação a isso, é bem interessante o texto que o Lito Terrada Flores escreveu, Os Jogos que os Escaladores Jogam, né? Porque ele vai falando sobre essas diferentes, não sei se o termo é bom, modalidades que se pratica, que é isso que o Luciano tá falando, e que vão aumentando num grau de complexidade e também muito fortemente de comprometimento, né? Quando você está no Pão de Açúcar, você está a um tempo, algumas horas de rapel para chegar numa cidade grande. Quando você está no Everest ou numa alta montanha, você pode estar a 2, 3, 15 dias de caminhada de algum vilarejo que está não sei quantas horas de voo ou de ônibus de uma cidade onde você vai conseguir um hospital mais ou menos, né? Então isso, essa amplitude de comprometimento que atrai também no Everest, né? que é essa questão que ninguém faz por você. Você tem que ir lá, e aí é o desafio que cada um coloca para si. Para uma pessoa sedentária, subir agulhas negras pode ser algo completamente desafiador, assim como para um grande escalador, escalar uma parede solando, fazer um base jump depois, é um desafio, né? É uma questão bem pessoal isso. Filme. Todos aqui viram? Todos viram? Sim. Cara, você acredita que eu não consegui ver ainda? Mas você nem assistiu também aquele Noir Efeito? Os outros eu vi todos. Eu tenho uma coleção de vídeos do Everest na minha casa que eu tenho tudo que você pode imaginar. Era pra eu estar hoje, a essa hora, no cinema assistindo o Everest, mas eu preferi vir aqui fazer a gravação com vocês. Mas eu vou ver. Legal, legal. Mas já fui ler as críticas, já fui ler o que estão falando a respeito, já estou preparado para o que vai pintar lá. O filme, eu queria agradecer a Lúcia, primeiramente, por ter me indicado o filme O Ar Rarefeito. Eu não conhecia a história, né? E fiquei, posso dizer aqui, puto quando fui assistir o filme. Porque eu levei spoiler, né, de tudo. Né? Eu descobri, eu não sabia, né? O ótimo montanhista que eu sou, inclusive, né? Mas é. Não, mas isso é igual você ler a vida sobre a vida do Pablo Escobar e aí assistir Narcos e ficar bravo, porque você já recebeu spoiler. Ok, concordo. Mas eu, nessa história aí eu não conhecia. Aí falei aí a Lúcia, Renan, já que a gente vai gravar sobre o filme, dá uma olhadinha nesse outro filme aqui e tal. Que. Na minha opinião, ele é muito mais informativo que o filme que tá no cinema. Também achei. Achei bem legal também. Só que quebrou a minha expectativa, quebrou o encanto. Mas é um filme que eu gostei muito, né? Como é que eu fui assistir o filme? Eu chamei um amigo meu, que é também é escalador, e fui com ele lá assistir dublado. Eu tenho preferência pro filme legendado, mas eu acabei caindo de surpresa lá no filme dublado. E tentei fazer da percepção que ele teve como uma pessoa que fosse a primeira vez ouvindo e vendo sobre a história, como se fosse a minha. E eu percebi nele a tensão. Caraca, o cara vai sair, o cara não vai sair. Caramba, e aí, o que vai acontecer? Ih, morreu. Putz, mas o filme é maneiro. Então, eu gostei muito do filme, eu achei bacana. Como é que foi essa experiência com vocês aí? Luciano Pires não vai poder falar, mas né, da experiência de como assistir o filme, que ele não assistiu ainda. Mas vocês, como é que foram? Vocês foram com a expectativa alta? Foi com a expectativa baixa? O que vocês esperavam? Bem, eu já tinha lido algumas críticas a respeito do filme, né? Críticas, assim, análise crítica do filme. Assim como aquela mesma reclamação ladainha, mimimi, que os escaladores fazem quando tem escalada em filme. Então eu já aproveito, né? Já aproveito pra todo mundo querer me tacar a pedra toda. É o seguinte, você tem que ter uma suspensão de descrença. Você tá vendo um filme, não tá vendo um documentário. Do mesmo jeito que tem um filme de médico, os caras não vão estar fazendo lá a operação exatamente como tem que ser. Entendeu? Então você tem que ir com suspensão de descrença. Você também não vai assistir um filme do Incrível Hulk e vai ficar nervoso porque o cara fica verde e radioativo. Você tem que dar uma suspensão de descrença. É claro que o cara tem que usar com parcimônia aquilo. Luciano, só uma dica, que é mais ou menos a mesma postura que você tem que ter pra assistir Narcos e ver um brasileiro falando espanhol e fazendo papel de Pablo Escobar, né? A minha esposa é argentina. E ela falou que nos primeiros capítulos, o sotaque do Wagner Moura, ele tava esquisito, segundo ela falou. E a partir do meio da temporada, tava muito leve o sotaque dele. Você falou que você assistiu na cabine de imprensa, né, Luciano? Como é que foi lá? E a galera que tava em volta, como é que foi? Bem, a cabine de imprensa é só um nome, né? Na verdade, você assiste no cinema com uma sessão para poucas pessoas. E eu gostei muito, eu achei a parte de 3D do filme muito bem feita, muito bem feita. Não é essencial para você assistir o filme. Eu gostei muito, muito mesmo deles tirarem o pé da parte de sentimentalismo. Ai, o perigo. Eles, no marketing, eles pegaram muito no pé disso. Mas no filme... mostraram que os caras estavam lá porque os caras queriam ir na montanha. E isso só entende quem é montanhista. E o que me desagradou foi a parte das lágrimas, porque faz aquela lágrima, o cara diz, ai, o fulaninho vai morrer e não sei o quê. E achei que foi exagerado demais. No mais, eu gostei. É um filme igual a nota que eu dei, no filme 3 estrelas. Eu achei dos mais sóbrios. Ele não exagera, ele não joga a culpa em ninguém. Ele fala que foi uma fatalidade. É uma história conhecida, já tinha visto o filme lá no Ar Rarefeito e gostei muito do filme. Achei o filme, considerando que é um filme hollywoodiano, né? O filme teve um desenvolvimento que eu achei realmente muito maduro, né? Como o Luciano falou, ele realmente agrada. É um filme que ele surpreende. A filmagem, os cenários, assim, foram realmente deslumbrantes. Eu vi em 3D também. E pra quem pesquisou Everest, viu fotos, leu livros, coisas assim, você cria, né, uma imagem da montanha, dos acampamentos, você sabe mais ou menos onde é que fica, como é que é. E o filme, ele é muito coerente com as coisas que eu li, que eu tinha como referencial da montanha. Então, é um filme muito bacana. Ele realmente tem essa pegada de ser um tanto imparcial. Falo um tanto porque o filme, na verdade, ele se baseia fortemente no relato de John Krakauer. Li também o livro do Anatoly Boukrev. É um outro ponto de vista, né? Porque o Krakauer, ele era um cliente numa expedição comercial, estava lá para fazer a montanha e escrever uma matéria, e o Anatoly Boukrev estava lá como guia de uma expedição comercial. São posições diferentes, sem entrar em méritos qualitativo, né? Então são leituras que se complementam. O filme achei bacana porque ele dá um final, ele fala, ele tem a descida da montanha, ele tem o resgate, ele tem essas questões. Nesse ponto ele demora um pouco para chegar na tragédia, e a tragédia desenvolve um pouco rápido. Eu acho que podia ter alongado um pouco mais essa questão, né? Mas, no mais, tentando não ser muito prolixo, é um filme bem legal. Pra quem tava acostumado a ver filmes como Limite Vertical. Pelo amor de Deus, é um filme muito bem feito. É verdade. Como eu já tinha assistido no Ar Rarefeito, eu já fui com um filme mais ou menos prontinho na minha cabeça. A diferença é que o filme estava um filme muito bem feito, né? No Ar Rarefeito eu assisti numa gravação muito ruim. O que eu esperava um pouco mais, e aí isso me fez sair para pesquisar, foi saber um pouco da história daquelas pessoas todas que resolveram entrar naquela empreitada de escalar o Everest, chegar ao cume, os porquês de cada um. Eu acho que o filme poderia ter falado um pouquinho mais sobre isso. Até para o espectador tentar entender o sentimento daquelas pessoas em relação ao alcançar o cume, né? Então, eu fui pesquisar um pouquinho mais a respeito das pessoas, porque eu já conhecia a história, mas, de modo geral, eu gostei bastante do filme. Essa questão em relação do drama em excesso que o Luciano colocou no blog lá, tem se discutido um pouco. Aí eu comecei a analisar aqui. Na hora lá, como é que deve ter sido, cara? Será que... vamos viajar um pouco aí. Como é que foi essa conversa com ele, a galera que tava em volta, será que tava todo mundo ouvindo? Eu acho que foi aceitável, pelo menos no meu ponto de vista. Eu achei legal eles tentarem trazer esse peso dramático, assim, essa tensão de despedida da esposa. Nossa, eu vou falar pra você, cara. Eu vou falar pra você a mesma coisa que eu pensei. Eu quero ter a operadora que esse povo tem no Everest. Porque a minha aqui em São Paulo não pega tão bem. Não, e eu vou te falar o seguinte. Eu queria ter a bateria que aqueles caras tinham. Né? Eu pensei nisso durante o filme. Pois é. E assim, eu acho que foi detalhe, legal. E detalhe, em 1996, gente. Não, e no mesmo filme... Quando o cara vai pegar no telefone, a mulher fala, olha, são 25 dólares o minuto. Não, mas exatamente, o cara não tava nem aí. E aí, foi a expedição do Luciano Pires, o cara gastou tudo em ligação. Ó, na minha época era complicado lá, cara, porque não tinha... Como é que era isso aí? Eu fui em 2001 e o esquema nosso... O esquema nosso era você, ao longo do caminho, você podia tentar fazer uma ligação telefônica... tinha horário para você poder ligar, era tudo por rádio, etc e tal. No campo base tinha as barracas de comunicação, que são coisas de astronauta, né? Eles têm realmente uma estrutura lá que é um negócio maravilhoso. Tanto que eles iam tentar pela primeira vez transmitir uma chegada ao cume ao vivo com uma equipe canadense que estava lá para fazer, da própria turma do Mountain Madness, né? Então eles montaram uma estrutura maravilhosa para transmitir ao vivo a chegada da turma no cume lá, né? Mas essa história da ligação dele para a mulher dele é real, cara. Ele fez a ligação mesmo, só que ele falou com o campo base, e o campo base é que conectou ele com a esposa, né? Sim. E lá no campo base tinha um sistema de comunicação que é um negócio brutal. Eles têm lá as antenas parabólicas, é um negócio bastante evoluído. Hoje em dia, cara, o cara aluga um telefone de satélite, bota no bolso, ele filma lá do alto, ele faz o que ele quer. Não, tem sinal 3G no Everest. Então, já tem lá, tem uma os caras montaram uma tenda lá que você pode entrar na tenda e conecta com a internet e faz o que quiser lá. Quando eu fui pra lá, você só conseguia... Eles cobravam por kbytes, sabe? O tamanho da tua mensagem que você mandava, você tinha que pagar a conta depois. Caramba. Pelo tamanho de kbytes que ia, né? E era dificílimo, né? Agora, bicho. Tava iniciando, tem até, né, padaria no campo base, os caras botam uma padaria lá. Essa, como é que eles chamam? É liberdade filosófica, como é que é? Que eles usam liberdade poética. Liberdade poética ou suspensão de descrença. Pois é, essa liberdade poética e essa suspensão de descrença que os diretores usaram e tal, eu achei bem sacada. Ele é um filme hollywoodiano, eles querem lucro, porém eles se focaram em tentar não distorcer tanto a realidade. Eu me pergunto se realmente os acidentes que ocorreram foram retratados sequer perto da realidade. As mortes que ocorreram lá devem ter sido de maneiras piores, muito mais sofridas. Porém, eles atingiram o objetivo deles, que foi entreter, foi comunicar como que aconteceu. Uma coisa que me incomodou, e aí eu gostaria que, de repente, cada um pudesse pontuar o que acham que faltou, e o que eu queria ter visto é mais do Rob Fisher, do Scott Fisher, cara. Né, o ator lá, o que levantou do nada e começou a andar, como se fosse um Incrível Hulk. Não, esse é o Beck Weathers. É. Esse é o Beck Weathers. Scott Fisher era o fundador da Mountain Madness. Isso, que morreu também. Isso. Eu queria ter visto mais dele, cara. O ator, o Jake Gyllenhaal, o cara, eu esperava mais aparição dele. Tá, a atuação foi bacana, e ele apareceu muito no trailer como se ele fosse um personagem. É. Aí eu vou falar até uma parada que pode ficar ruim, mas no trailer tinha um momento lá que o cara parecia que tava pelado. E eu esperei ver o cara pelado, não vi. Pô, aí tipo assim, caraca, que momento que vai acontecer isso? Não aconteceu. Né? E não teve espaço pra isso. Eu acredito que quando sair a versão estendida aí, ou lançar o Blu-ray, deve vir muito material bacana, inclusive de como ele foi feito. Né, mas uma coisa que me incomodou foi isso, de não ter explorado mais o Scott Fisher. Né, parecia que o filme era só do Rob Hall. Em relação a isso, eu até... Foi por isso que eu falei que me incomodou um pouco, porque o filme ele é bem baseado no livro do Krakauer, né? Porque eu achei que no filme o Scott Fisher ficou meio vendido como um cara meio doido, cachaceiro, e na verdade ele era... muito mais porra louca do que o Rob Hall, mas o cara, ele era um puta montanhista, o cara escalava direto com Ed Viestros, um monte de coisa, e acho que isso realmente faltou no filme explorar, porque eram dois, ele, o Scott Fisher e o Rob Hall, eram dois excelentes guias com posturas diferentes. Sim. Eu achei o seguinte, que o que faltou mesmo foi alguma consultoria de algum montanhista que entendesse mais o diálogo dos dois, que aquele diálogo que eles fazem à noite sobre merecimento ou não estar na montanha, aquilo é de uma relevância que daria quase até um outro filme. Oh. Verdade. Entendeu? E verdade, foi muito pouco, cara. explorado. Verdade, quem podia estar, quem não podia, né? Aquela discussão comercial ali, né, cara? E eles poderiam ter essa discussão exatamente do podcast. Tipo, o que é que faz uma pessoa merecer estar na montanha? Ele ser profissional ou só ele gostar de estar na montanha? Eles poderiam ter esticado aquele diálogo, mesmo que fosse supondo, e sair um pouquinho daquela linha reportagem que o próprio Krakauer fez. Aliás, que o Krakauer ficou retratado ali como um... Eu até falei, né? Como um Ernest Hemingway. Eu falei, nossa, daqui a pouco acontece a guerra espanhola. Você sabe que essa discussão ética ela pegou fogo logo após a publicação. O Krakauer, ele publicou um artigo na revista Outside chamado Noir Rarefeito, né? E do artigo ele partiu para o livro. E nesse artigo ele usou o talento dele como escritor e ele realmente... Tanto, o livro do Krakauer é muito mais interessante que o livro do Bukharev, porque o Krakauer é um escritor, ele usou todas as técnicas de escrita lá, de criação de suspense e tudo mais, e depois ele foi acusado de ter romanceado algumas coisas lá, de ter invertido alguns sinais. E o Bukharev, mas... utilizou um jornalista para coletar o que ele falou. Sim, e o livro do Bukharev, em alguns momentos, ele é bem chato, porque o cara não tem o estilo que o outro tem para criar o suspense, aquela coisa toda, né? Mas isso aí, logo em seguida, suscitou um debate brutal, que era sobre essa questão ética. Que era, como é que é? Numa montanha como o Everest, se eu tiver dinheiro, eu posso pagar para alguém me levar lá para cima, nas costas? Que foi a posição da menina lá, da Cindy... Da Sandy não sei o quê, não me lembro, esqueci o sobrenome dela. Que era uma jornalista de Nova York que pagou uma grana e foi lá. E teve um momento que ela teve que ser carregada pelos Sherpas nas costas, porque ela não conseguia se locomover na montanha mais, né? Então, isso se torna um risco para toda a equipe, né? E essa discussão começou a crescer de uma forma brutal. E eu até recentemente eu comprei um livro. É um livro que fala só do lado podre do Everest. Então, das coisas ruins que aconteceram lá e dessa luta toda que acontece, dos bastidores, dos caras que roubam equipamento lá no alto da montanha. Quer dizer, o pessoal sobe na frente e deixa tudo lá para pegar na volta, ou na segunda subida, e quando chega lá, alguém já passou na frente e levou embora, né? Nossa. Então tem uma discussão ética sobre... Ah, isso acontece direto lá, tem histórias malucas lá. O Lucas me mandou hoje, cara, um vídeo, vou até colocar na postagem aí. Como é que é, Lucas, o nome do filme lá? Que High Tension. High Tension. Esse vídeo é do cacete. Pois é, porque você falou aí, Luciano, dessa questão, eu lembrei, cara, eu achei sensacional. Que é outro panorama que a gente não percebe, né? E não vê se publicar muito isso, porque que lá a região só vive disso. E se começar a publicar essas podridões, pode, sei lá, impactar. O High Tension é o seguinte, o Elistec, ele tinha um plano de fazer a ascensão mais rápida no Everest por uma rota que não era a rota alternativa ou era a rota de turismo. E aí... E chegou um momento, ele estava escalando com Simone Moro e por um acaso ele passou na corda, ele passou por cima da corda, passou por cima de uma rota lá e os Sherpas não gostaram daquilo. E aí a hora que ele voltou, que o Sherpa ameaçou tirarem ele ou cortar a corda dele, o Simone Moro soltou um palavrão lá, que é o pior palavrão que você pode falar para um Sherpa. Quando eles chegaram no campo base, o Sherpa deu um arrastão em cima da barraca dele, tipo, cara, repete o que você falou para mim. E aí, a partir disso, foi um bate-boca e quase saíram no braço lá. O Elistec saiu falando para todo mundo o que ele pensava do Everest. E foi até bonito, porque quem patrocinou o filme do Elistec é a Malton Hardware. E a Malton Hardware é um dos maiores fornecedores de equipamento para essas expedições no Everest. Essa briga que rolou, ela rolou no campo base avançado, que é o acampamento 2, né? Lá pra cima do Kumbu, os caras quase saíram na mão. Ele acertou nos usos dos equipamentos, parte técnica aí do montanhismo, que ficou a desejar ou agradou. Falo isso porque eu vi o cara passando por alguns pontos lá, onde havia uma inclinação de queda que derrubava todo mundo, e não tinha um autoblocante ali, um Prusik, um T-Block, um ascensor. Um Jumar, um Grigri. Exato. Será que caiu mesmo? Acredito que tenha existido acidentes e tal, como deve ter tido mesmo. Porém, aquele tipo de acidente ali, numa expedição daquela qualidade técnica, cara, eu acredito que não. Mas para poder fazer, para poder vender, vale tudo, né? Então, esse é um ponto que, para quem já conhece um pouco da história das vias do Everest, ou que tem alguma noção técnica de escalada de alpinismo, tem até um erro de continuidade, porque o cara cai... E, de repente, ele já tá subindo com o Jumar colocado na corda, né? O filme, eu acho que ele coloca isso pra dar uma adrenalina no público. E nessa parte, já que falando parte bem especificamente técnica, o alpinista lá não tá usando crampon, que é algo bem estranho naquele trecho. Então, assim, tiveram algumas coisas que, pelo todo do filme, eu acho que realmente dá pra ter essa suspensão de descrença e não tira mérito do filme, mas são algumas falhas técnicas. Eu queria saber uma coisa que eu fiquei bastante em dúvida, eu não tinha como analisar, é se a produção acertou nos equipamentos, os equipamentos que existiam à época. É, os equipamentos estavam bem fiéis à época, bem fiéis mesmo. Algumas barracas, assim, eu até pensei em prestar atenção para ver se era o mesmo modelo que vendia na época, mas eu não consegui prestar em tanto detalhe assim. Eu li uma crítica que os caras estranharam demais o fato de ter muita gente sem óculos em cima. Sem óculos. Putz, verdade. Isso, cara. Putz, verdade. Verdade. Não é nem óculos, né? O cara chegou perto do outro, tira a máscara, tira o óculos. Verdade, verdade. Aquilo ali me incomodava, cara. Isso me irritou. O cara chegava muito perto. Ei, você, deixa eu conversar com você aqui. Tira a máscara de oxigênio, tira o óculos, tira o gorro, tira, abre tudo. Cara. Tá bom. Aquilo ali me incomodou. Uma outra coisa, assim, acredito que o Luciano Pires vai curtir muito nesse filme. As tomadas aéreas. Meu irmão. Meu, era exatamente isso que eu tava pensando aqui agora. O que eu li a respeito, inclusive nos comentários dos americanos, é que são as tomadas definitivas pra quem curte montanhismo, né? Nossa, visualmente, cara, o filme é espetacular, né? É, visualmente o filme é espetacular. A hora que os caras estão chegando, ainda iniciando a trilha lá, né? Passando por aquela ponte lá. Eu ia falar disso agora. Todo mundo. Você vê ali o vislumbre, né, pelo local, os caras caminhando, cara, tô indo pro Everest, tô indo pra... É fascinante. É fascinante, cara. Você vê o cuidado que o cara teve de fazer com que o personagem fosse só um detalhe. O que importava ali era da amplitude, sabe? E depois daquela tomada longe, você vê o Everest e tal, se você repara lá na meiucazinha, tem lá os caras subindo. Então, pra mostrar que o monte, ele que dita, é ele que dá as regras, é ele que vai mandar. O cara me alcançou nisso daí. Com essas tomadas aéreas de amplitude, de imponência do Everest, cara, ele me cativou demais. Isso eu curti muito. Eu quero ver de novo, porque eu curti que demais. Eu vou ter que ir pro cinema hoje, cara, que agora eu tô aqui babando. Essa coisa que você descreveu, você imagina o seguinte aqui, ó. Eu me lembro perfeitamente, eu na caminhada, essa coisa de você ter a consciência, bicho, olha onde eu tô, né? Olha exato, pra onde eu tô indo. Olha a primeira cena, olha a primeira vez que eu vi o Everest ali na minha frente. Mas a hora que eu tô chegando próximo do campo base, e eu sento numa pedra, pego o meu binóculo, aponto pro Everest e vejo a fila de alpinistas, cada um com a sua cor, subindo. E você tá olhando aquilo e falando, cara, eu tô vendo o real, aqui, né? É verdade, eu tô aqui pertinho, os caras estão ali na frente. Meu, não há como descrever a sensação pra quem não tava lá, cara. É impressionante. Essa paixão aí, esse fascínio. É, o primeiro ato, desde o aeroporto, que mostra detalhes do aeroporto, que ninguém nunca mostra detalhe em aeroporto. Uhum. É, a caminhada, a missa do cara se preparar, tudo aquilo é irrepreensível. Aquilo ali é uma imersão total pra que você se sinta junto dos alpinistas. Aquilo pra mim é o ponto alto do filme. Aquilo pra mim é, assim, o cara que filmou aqui... Qual momento? É o primeiro ato, assim, o filme é dividido em três atos, né? É o início de quando eles chegam no aeroporto, estão discutindo lá, preparando a história, e eles vão se passando pelo trekking, fazem a missa, vão atravessando a ponte Pencil até chegar no campo base, onde, em teoria, haveria a bunda pelada do carinha lá que não apareceu. Não, cara, mas, não precisava falar isso. É, mas até esse pedaço, essa construção, assim, ambientação, ela é perfeita. Eu queria só falar um negócio que eu percebi do filme, das tomadas aéreas, essa introdução que o Luciano falou, desse primeiro ato. Eu achei que o filme foi muito legal, porque ele consegue dar uma dimensão do que é uma montanha, né? E lembrando do começo da nossa conversa, né, perguntando sobre a explicação, né, o porquê está lá, né, que é a frase clássica do Mallory, eu não lembro de quem que eu li essa frase, mas é uma frase muito boa, porque o montanhismo, ele é algo que não, quem pratica não consegue explicar e quem não pratica não consegue entender. Então, essas imagens que o filme traz são muito ricas porque elas dão uma dimensão do que é uma montanha. Toda a aproximação, a profundidade dos vales, as cores, as dimensões cê, mesmo. Você sabe, Lucas, que essa foi uma das coisas mais chocantes que eu passei por lá, que foi você perder referência. Você está num lugar que você não tem nenhuma referência. Então você olha para aquilo... Que legal. Aquilo é tão grande que a tua cabeça, a tua mente não consegue entender. Para mim, o Everest era do tamanho do Agulhas Negras, cara. É, porque não havia referência nenhuma. Então eu olhava e falava, bom, muito bem, nós vamos até onde? Tá ali o campo base, vamos lá. Vai levar uma hora. Cara, levava 6 horas para chegar, né? Eu vou até ali pegar um negócio lá. Não tem um ônibus passando, pra você comparar. Não tem uma árvore. Não tem uma casa, entendeu? Uhum. E a hora que você... Eu tenho até uma passagem do livro que eu coloco lá. Eu tô sentado, eu e o Blake, assistindo um pôr do sol arrepiante, que é uma das cenas mais fantásticas da minha vida. Eu descrevo isso no livro. E a hora que nós estamos sentados ali no monastério de Changboche, o Everest lá adiante, a gente olha e eu pergunto, vem cá, o que é aquele morrinho ali? E os caras pra mim, não, aquele morrinho é o Island Peak. Tem 6 mil metros de altura. Nossa. É muito cara, engraçado. Pra mim era um morrinho. Porque o Everest é tão grande aquilo que transformou uma montanha de 6 mil metros de altura num morrinho ali do lado. É, isso é bem interessante, porque quando eu li o livro do Krakauer, que eu era moleque, eu mal conheci escalada em rocha, né? Depois que eu fui pros Andes e tal, comecei a entender, porque se você lê o livro do Krakauer, ele fala do Kumbu, da cascata do Kumbu, que ele fala, né, de xerox do tamanho de um prédio de 15 andares, os blocos de gelo do tamanho de um ônibus. Eu falava, meu, imagina, como assim um pedaço de gelo do tamanho de um prédio? Aí você vê que é real, acaba virando esse morrinho mesmo, né? Os outros materiais, os outros filmes que existem aí, vocês acreditam que ele vai muito contra a proposta do filme ou na mesma linha? Eu acredito que ele tá mais como um complemento, porém com uma beleza de gravação, uma produção que faz toda a diferença. Mas se o cara quiser conhecer e entender o que de fato aconteceu, tem muito material vasto aí. Tem vários livros que cobrem essa tragédia, esse acontecimento. Eu, semanalmente, eu publico o livro da semana. E o que existe de livros sobre esse acontecimento no Everest é tão grande, que dá para praticamente passar um ano, cada semana, falando, olha, essa semana é a versão do fulano, essa semana é a versão do cicrano, e assim por diante. E cabe, né? E cabe, e é tão grande que quando eu publiquei a crítica desse Everest, uma editora entrou em contato, que eles vão enviar um livro para mim, acho que é Deixado para Morrer, uma coisa assim. Eu tenho que também, que Back, é também Back sobre Weathers. A tragédia. Weathers. Parece que ele é em português, eles vão mandar esse livro para mim. Pô, que legal. Eu fiz uma relação no meu livro, eu termino no final dele, eu boto uma relação de livros para quem quiser se aprofundar no assunto, né? E fiz uma pequena resenha, bem pequenininha, dos livros que existiam quando eu soltei o meu livro. E realmente tem muita coisa, cara. Tem muita história lá, tem vários ângulos de visão. Só da tragédia aí deve ter uns 3 ou 4, né? E que olham sobre vários pontos. Tem inclusive um livro de um sujeito chamado Matt, não me lembro o nome dele. Dickinson. Matt Dickinson. E que ele conta, ele estava do lado oposto da montanha. Ele estava subindo pelo... Ele pegou a tragédia do Everest, aquela noite, aquela tempestade que aconteceu, do lado da China, do lado chinês, né? Então, toda a história que a gente conhece vista pelo lado do Nepal. E ele estava do lado de trás da montanha, do outro lado, do lado da China. Então, ele conta... No mesmo dia? No mesmo dia, na mesma noite, tudo igual. Caraca. E ele do lado oposto da montanha. Então, ele conta sob um ponto de vista diferente, né? Existiu uma equipe do IMAX fazendo um filme, um documentário no Everest. E enquanto eles estão filmando o documentário, acontece a tragédia. E esse documentário do IMAX mostra momentos em que tudo aquilo aconteceu, o pessoal chorando, sabendo que tinha acontecido, eles não tinham ainda uma dimensão da tragédia, mas ali aparece o Beck Weathers, aparece o cara sem o nariz, com os dedos perdidos, tudo, uma parte da recuperação dele. E o cara que dirigiu esse filme, ele depois escreve um livro contando a saga de fazer esse documentário. E esse livro começa quando ele volta pro Everest alguns 2, 3 anos depois. E ele era super amigo do Robbie Hall. E ele começa o livro contando o momento que ele está lá no alto da montanha e ele faz uma curva e encontra o corpo do Robbie Hall. E ele tinha se comprometido com a esposa do Robert Aldo e trazer o anel dele de volta, né? Então o livro começa assim, começa ele subindo, de repente ele faz uma curva e o Robin Hood tá ali morto e congelado. Então ele tava lá quando aconteceu a morte do cara e ele volta um ou dois anos depois e encontra o corpo do cara lá e que não desceu nunca, né? O corpo vai ficar lá em cima. Esses caras não vão sair nunca de lá, né? Não, não sai. A montanha, o gelo da montanha engole e cospe. Então esses corpos, ó, vários deles, eles vão se locomovendo e vão se desfazendo ao longo do tempo, né? Então é muito natural. Existem alguns que se transformaram em referência. Tem ponto lá que o cara fala, como é que é? Ah, você vai lá e vira à direita depois do... Da bota vira verde. Depois do Green Boots, né? E o Green Boots era um corpo que tava lá de um cara que tinha bota verde e que virou uma marcação geográfica ali, né? Eu tenho um podcast do Café Brasil que chama Entrevista aos Montanhistas, é o nome do programa. Eu entrevistei duas pessoas que foram para lá, né? A Karina Oliani. Morai, né? Carlos Morei. Morei, entrevistei isso. O Morei e a Karina. E a Karina foi, chegou no topo, e o Morei voltou 800 metros, 600 metros antes de chegar no topo. E voltou porque acontece um acidente com ele. Ele perde uma lente de contato, cara. Essa lente de contato cai, e o cara tá lá faltando X metros para chegar no topo. Ele de noite, com um olho enxergando bem, o outro enxergando mal, ele em cima da crista, com dois precipícios um de cada lado, ele para e fala, muito bem, cara, gastei cento e tantos mil reais para chegar aqui, treinei durante 4, 5 anos, e eu estou tomando a decisão de virar as costas e voltar, e não vou continuar a subida, porque senão eu posso me matar aqui agora, né? Então é um momento de decisão ali que você tem que estar com a cabeça muito boa, né? É, que isso o filme retrata um pouco, né, na história do Doug Hanson, que já tinha passado do horário de virar e voltar, mas estava próximo, e acaba o Rob Hall acaba indo junto, né? Oh, cara, pra mim, olha só, esse cara, desculpa te interromper, Lucas, mas pra mim, cara, foi aquele cara que cagou tudo, bicho. No filme eu fiquei com essa sensação, aquele cara ali que cagou tudo, bicho. Uma coisa é você discutir o resgate, você se colocar em risco no meio de uma tempestade pra fazer um resgate. Esse é um cenário. Outro cenário que existe, que aí é uma outra discussão tanto interessante, eu penso, a questão de você estar subindo, o tempo tá bom, mas tem uma pessoa que tá mal. E você passar por essa pessoa e não ajudar, porque o tempo tá bom e você tem chance de cume. Essa é uma outra discussão ética, acho que um pouco mais espinhosa, em relação a esse montanhismo de grandes expedições. A história do Backwaters, ele é muito explorado, eu acho que o filme se centrou muito no Rob Hall, no Kerouac, no Backwaters e no Doug Hanson. Mas o Backwaters, ele, quando o pessoal sai para fazer o resgate, encontra os corpos ali próximos do acampamento 4, eles veem o Backwaters e veem que ele tá quase morto e falam, não dá para salvar uma pessoa que já tá quase morrendo, com hipotermia muito avançada, e no dia seguinte ele aparece no acampamento. Eles colocam ele para dentro da barraca, tentam ajudar, ele não melhora. Quando eles falam, precisamos descer, vem que ele não melhorou, vem que ele tá quase morrendo, e deixam ele de novo. E aí eles começam a descida e ele vem de novo atrás. Então não foi só uma vez que ele se levantou. Foram duas, assim. Então é uma história assim, que eu gostei que o filme retratou essa história, porque essa história realmente é arrepiante. É, ela é fisicamente inexplicável, sabe? Qualquer médico ou qualquer cara que conhece o assunto, ele fisicamente é inexplicável o que aconteceu com ele. Ele estava praticamente morto, e a morte por congelamento é chamada de morte silenciosa, né? Porque você dorme, fica, você adormece, sono, né? E apaga como se apaga uma vela devagarinho. Então, ele já estava nesse ponto. Então, a batida do coração super lenta, ele não tinha mais reação, o pessoal olhou, ele estava congelado, o braço dele estava congelado, e em um determinado momento, dá um clique, ele acende, levanta e desce a montanha, tipo uma saudação nazista, né, com o braço dele totalmente congelado, e perguntaram pra ele o que aconteceu, ele falou, cara, eu lembrei da minha família, né? Olha só. Eu me agarrei na minha mulher e nos meus filhos, lembrei da minha família, e aquilo acendeu uma coisa aqui dentro, ele levantou, e inexplicavelmente ele começa a descer a montanha, ele não caiu lá de cima, e ele chega até a beirada do acampamento, e alguém vê aquela figura chegando, puxa ele pra dentro de uma barraca, bota ele deitado num canto, ele rola e fica com as costas viradas pro lado de fora da barraca, no frio. E passa a noite de novo. Ele ficou 48 horas congelando, cara. E ninguém entende até hoje como é que esse cara não morreu. É um absurdo. Eu gostei, cara. E eu não esperava ver tão cedo o montanhismo alavancado na mídia como ele foi. Mas me agradou. tanto tecnicamente quanto cara apaixonada por montanhas. Cara, para quem gosta de paisagens, vai curtir muito, vale muito a pena. Eu recomendo fortemente a sugestão que a Lúcia deu, que é assista o filme e leia o livro do Luciano. Que é uma, eu vou ler, assim que eu conseguir. E é legal porque é o seguinte, o meu livro é o resultado do impacto que o documentário do Everest causou num cara comum, né? Quer dizer, eu assisto o documentário, fico enlouquecido, no documentário eu descubro que aconteceu a tragédia de 96, vou atrás da tragédia, encontro o livro do Krakauer no Ar Rarefeito, leio o livro, aí enlouqueço de vez, volto para os Estados Unidos, assisto o filme de novo, e aí eu boto na cabeça que eu ia para lá, cara. Então, a minha viagem, o meu livro, que aconteceu tudo comigo na minha vida, na sequência, é resultado do impacto de um documentário sobre o Everest e o livro do Krakauer, né? Foi ver para crer, né? O cara lá no início do filme, ele fala, o que a gente não comercializa é dor. Ô Luciano Pires, você que esteve lá no acampamento base, você chegou a ter alguma doença, alguma dor, alguma coisa referente à altura? Eu senti tudo que você sente em relação à altura. Dor de cabeça era direto, dor no corpo direto, ânsia de vômito direto. Felizmente eu não tive nenhum problema de disenteria, alguma coisa assim que me pegasse lá, né? Mas o resto, bicho, você passa por tudo. Tem momentos que você tá péssimo, né? Você tá realmente tendo a plena consciência de que você tá fora do teu normal, né? Eu cheguei no Everest péssimo e terminei a viagem, bicho. Eu tava voando baixo. Eu terminei a viagem, eu subi correndo o finalzinho que faltava lá, de tão bem que eu tava fisicamente. O outro colega que tava comigo, cara, chegou no Everest exuberante e terminou com 2 horas atrás, verde, quase de cama. E você pergunta pro cara se ele quer ir embora e vai falar que não. Ah, esses caras dão tudo de si pra estar lá, né? Agora cada um vai reagir de um jeito lá, então ela vai te pegar, cara. A altitude te pega e se você bobear ali, cara, você vai dançar. E tem gente que dança feio mesmo, né? É, eu imaginei que pelo fato de ser mais na base ali, mais embaixo, não sentiria tanto, mas sente de qualquer jeito. Depois que você passa de 4 mil metros, você começa a morrer. Então, acima de 4 mil metros, é questão de tempo para você morrer, né? Então, como é que você faz para não morrer? Isso é a tal da aclimatação. Então, vamos lá, o corpo tem que ir acostumando. E cada um tem uma reação diferente, né? E tem gente, e tem casos, e aconteceu recentemente, uma mulher do interior de São Paulo, eu não me lembro se ela é de Lins ou é de Agudos, perto de onde eu moro, de Bauru lá, ela me escreveu, adorou o livro, ficou tão enlouquecida com o livro que ela resolveu ir pra lá, ela foi e foi com as filhas delas, né? E filha adolescente. E chegaram próximo do campo base, e num dos acampamentos antes do campo base, ela recebe a notícia de que no último acampamento ali, Gorakshep, que fica antes de você chegar no campo base, na noite anterior, uma menina da idade da filha dela morreu dormindo. Deitou pra dormir e não acordou mais. E a hora que a mãe recebe essa notícia, ela cata as filhas e volta imediatamente e fala, bicho, legal, lindo, maravilhoso, eu nunca mais vou lá, né? E aí a menina morreu porque tava passando mal? Não, cara, ela deitou e morreu. E relatos como esse tem aos montes lá, sabe, de gente que tá normal, o cara deita e não acorda mais. Aquela coisa, né, de 4, 1 morre, né? É, então o corpo dele, de alguma forma, ele reagiu. E isso tá acontecendo ali onde você tá próximo de você, né? Tem que tá com a cabeça muito bem preparada pra poder passar por isso, por um momento desse, né? Esse filme foi só pra montanhistas? Eu vou falar eu que não vi o filme, tá? Eu acho que vai acontecer como sempre acontece, porque isso aí tem ondas, né? De quando em quando um filme desse faz um puta sucesso, aparece um negócio aí, e aí faz uma onda, um monte de gente descobre a história, vai vender o livro, vai vender meu livro também, vai um monte de gente ficar enlouquecida, um monte de gente vai pra lá. Já ouviu na trilha? Ele vai alcançar lugares do mundo inimagináveis aí e vai trazer uma onda de carinho, de amor, etc e tal, pelo alpinismo. Eu acho que, no fundo, isso sempre é legal. Eu acho que quanto mais a gente conhecer da montanha, mais legal é. As histórias merecem ser lidas, merecem ser conhecidas. Vai fazer muito bem pro Nepal. O Nepal tá lá desesperado, tentando se reconstruir. Então é muito provável que aumente o fluxo de turista para lá, para ver de perto essa loucura. E eu vejo isso como uma coisa positiva. Pelo que vocês estão falando aí, me parece que é um filme honesto. É um filme que não ficou inventando moda, né? Então, desse ponto de vista, bicho, eu acho que é muito legal quando isso acontece. Esse ano de 2015 e um pouquinho de 2016 é o ano que mais vai ter filme sobre nos cinemas sobre montanhismo e prática de esporte outdoor. O primeiro desse ano é o Everest. Já estreou, já fez sucesso no circuito Off-Broadway nos Estados Unidos e já ganhou o prêmio em Sundance, que é um festival de filme independente, um filme do Jimmy Chin, que é Meru. Dizem que esse filme é fantástico, que é praticamente um convite às pessoas a experimentarem o alpinismo. Esse sim é um documentário com as pessoas fazendo tudo certo numa ascensão que é a primeira ascensão numa montanha lá no Himalaia. Eu acredito que o esporte outdoor e o esporte mais alternativos, principalmente aqui no Brasil, está despertando um interesse muito grande. Eu sinto isso na visitação do site e vejo isso quando eu vou escalar em algum lugar que cada vez mais tem mais pessoas, mais caras novas fazendo coisas que antigamente era muito vazio. E aí começam a aparecer mais pessoas, igual o Luciano Pires, vendendo livro, conseguindo chegar a mais gente. A gente está revivendo um momento que talvez seja interessante para todas as áreas. Everest, sozinho, ele não vai inspirar ninguém. Mas ele faz parte de um conjunto de outros filmes que está despertando agora e que várias pessoas vão ver isso e vai despertar o interesse. Entendeu? Eu mesmo, na primeira vez que eu pratiquei, é que o bichinho mordeu e eu virei montanhista. E eu espero que aconteça isso com bastante gente. Quanto mais gente praticar, mais o esporte cresce e eu cresço, todos crescem. Concordo plenamente com as colocações do Luciano Pires e do Luciano Fernandes. O filme com certeza vai alavancar uma nova onda de interesse e curiosidade, pelo menos. Se essa curiosidade vai gerar outros montanhistas, é muito provável. Existia uma produtora de vídeos que era a Radical, existiam os campeonatos de escalada na época de 2004, 2005. Então isso é algo que lá para os anos de 2010 começou a ter uma baixa, deu uma bela diminuída. E agora com o Canal Off, com outras produções nacionais, aí por causa da questão da TV paga e o próprio movimento da escalada esportiva no Brasil aí se alavancando de novo, falando um pouco do contexto nacional, né? Eu acho que esse filme realmente ele está nessa onda de uma curiosidade, né, pelo universo outdoor. É lógico que, como o Luciano Fernandes falou, o Mandurinha não faz verão. Mas é um filme que, por ter um viés muito... Ele não espécie o julgamento, ele não entra naquela seara do herói, do vilão, o mocinho, quem errou, quem não errou. Ele é um filme muito... Ele coloca muitos fatos, ele não faz uma análise dos fatos, ele é meio cru nesse ponto. Isso é muito legal, porque não vai colocar um show de sensacionalismo como foi o Limite Vertical, né? Com coisas absurdas e completamente fantasiosas. Então é um filme muito justo. Assim. O Limite Vertical é aquele que o mais ruinzinho lá voava, né? Os caras voavam na montanha, né? Curiosidade pelo esporte para a pessoa que de repente quer se embrenhar nesse meio, né? Agora, eu acho que o Everest não. Ele traz uma certa curiosidade, a pessoa querer entender. Apesar do Luciano não ter assistido o filme ainda, eu acho que ele usou uma palavra muito, muito justa. O filme foi muito honesto, justamente como o Lucas falou. Ele não citou, não tem vilão, não tem mocinho. Tem todo um contexto ali, toda uma história muito autêntica e que gera curiosidade para as pessoas comuns a praticarem esporte, seja ele o montanhismo ou não, saídas do seu quadrado, vamos dizer assim. Eu quero agradecer imensamente a todos os participantes, né? Para mim foi uma honra gravar com cada um de vocês, cada um especialista dentro daquilo que se propõe. Tá aqui gravando com Luciano Fernandes, Luciano Pires, Lucas, cara que eu conheci praticamente há menos de um mês, né? E já tenho como um parceirão já. Certeza. E isso para mim é muito gratificante, a gente ter conseguido identificar essa brecha aí, e é uma paixão que move muitas pessoas. A intenção, o objetivo do Na Trilha é trazer aquele cara apaixonado pelo esporte, seja ele qual for, e a gente descomplicar, trazer para um mundo mais palpável aquilo que parece complicado. Tanto que a gente acaba adotando esse slogan, né? Descomplicando o que parece complicado. Porque só parece, né? Se o cara estudar, se o cara se esforçar em querer conhecer, o cara buscar o conhecimento na fonte certa, da maneira certa, ele consegue alcançar aquilo que ele quer. O Luciano Pires foi o cara que praticamente me deu o chute nas costas para começar esse projeto do Na Trilha. Eu estou muito feliz com essa gravação de hoje e espero que a gente possa continuar produzindo material que agrade e possa comunicar bem com essas pessoas que veem o esporte outdoor como algo distante, algo inacessível. Legal, cara. Eu fiquei feliz aí de saber que, de alguma forma, eu possa ter te dado aí um empurrãozinho, né? Mas só empurro pra cima, tá? Então você daqui é pra cima, né, bicho? Vê se sobe bastante. Leva é verdade. Adiante. Acho que esse tema é muito legal, essa coisa do montanhismo. Realmente, pra quem nunca tentou, não dá pra entender muito bem o que é. E quem tentou e foi mordido pelo bichinho, não tem mais volta, né? Não vai nunca se desapaixonar pela montanha, né? E eu vou deixar uma dica, inclusive, pra quem, eu não sei. Eu imagino que quem tá ouvindo esse programa aqui, a gente que já é do ramo, que já gosta, mas não custa nada eu dar uma dica aqui. Um dos filmes mais fantásticos que eu assisti sobre montanhismo chama-se Extremo Sul, né? Que é o relato de 5 caras que vão subir uma montanha. Eu vou dar o spoiler porque não tem problema nenhum. E não sobem a montanha e não conseguem subir a montanha. E o filme é uma delícia, cara. É fantástico para mostrar como é que você consegue pegar um grupo e desagregar esse grupo de forma brutal a partir de uma colocação que um cara faz numa reunião. É filme brasileiro. É filme brasileiro, sim, e a história é uma delícia, cara. Cara, eu voltei para aquilo e usei aquilo como tese no meu trabalho de liderança que eu fiz, sabe? Mostrando ela aqui como é que um elemento sozinho é capaz de desmontar todo um planejamento a partir de uma colocação. Bom, xará, Luciano, muito obrigado aí por estar aqui conosco, a Lúcia, o Lucas e o Renan. Espero que esse projeto de vocês aí continue indo para cima e para frente e quando puderem sempre contem comigo aqui. Se por acaso alguém não conhece o Luciano Pires, quem é o Luciano Pires? Meu jabá, entra no Google lá, bota meu nome, Luciano Pires, e depois siga, porque vai aparecer o podcast Café Brasil, vai aparecer o portal Café Brasil, vai aparecer o Leadercast, vai aparecer os videocasts, vai aparecer 1 milhão de coisas que eu tenho feito aí. Isso é bom. Usando esse canal de comunicação fantástico na internet. E essa ferramenta que, para mim, é a mídia do futuro, cara. O podcast, ó, anotem aí. O podcast é a mídia do futuro e ele chegou para ficar. Tratem bem esse bichinho aqui, porque podcast é o bicho. Luciano Fernandes, quem é você e o que você tem feito, cara? Se você chegou nesse podcast aqui, provavelmente você já está dentro do site. Eu mantenho esse site já faz um tempinho, vai fazer 10 anos no ano que vem. Tenho colaboração de várias pessoas que querem escrever no site, escrever de montanhista para montanhista. E eu estou sempre aberto a receber quem que queira escrever, quem queira colaborar comigo, quem que queira fazer parceria para conteúdo, para a gente fazer algum evento. E nessas viagens que eu fiz agora, a gente conseguiu fechar e a gente vai ter bastante novidade. E basta escrever para mim no contato.blogdescalada@gmail.com. Lucas? Queria dizer, antes de mais nada, que foi um prazer poder participar num bate-papo com gente tão, tão experiente aí, tão gabaritada, com os dois Lucianos. Queria dizer que é um prazer aí ver esse podcast aí e espero que realmente só cresça, porque é um trabalho muito legal. E quem quiser trocar qualquer ideia, qualquer informação, pode me procurar através do Clube Alpino Paulista. Tem o site cap.com.br, cap.com.br, tem contato lá, pode saber das coisas do clube. E eu estou sempre por lá, participando dos cursos, das saídas e das atividades lá do clube. Eu também quero agradecer, tá? Ao Luciano Pires, ao Luciano Fernandes e a você, Lucas. Dedicar um pouco do seu tempo aqui para o Na Trilha, isso é importante. Eu curti muito, foi um papo leve, me rendeu até mais do que imaginava. Eu sou um apaixonado por podcast, né? Você percebeu isso naquela postagem que eu fiz. E o carinho que eu tenho por isso, esse mesmo carinho que eu tenho, eu vou passar na edição. Principais ferramentas para fazer esse conteúdo, eu preciso de vocês para me dizer se está certo, se está errado, pra gente manter a trilha mesmo. Também. Conte com a gente sempre aí. Muito obrigado. Valeu, galera. Ó, tô te salvando o link do playlist aqui no YouTube. Cara, isso aqui é genial, cara. E se você botar Here Comes the Sun, eu vou chorar. Pô, você já tá dando spoiler do próprio programa? Vai lá. Sun, sun, sun, sun. Vocês estão ouvindo, Emanuel? Emanuel é meu filho que é recém-nascido, Luciano. Ei. Isso aí. Ok. Pai fresco aí na jogada? Pai fresco. Aliás, opa, como assim? É um pai recente, é diferente. É, pai fresquinho, isso aí.